Um agricultor de 59 anos, identificado como Geraldo Vieira, morreu em um acidente queda de plano elevado na cidade de São Miguel do Iguaçu na tarde de ontem. Ele estava prestando serviços em um salão na comunidade Linha Cruzeirinho, no município de São Miguel do Iguaçu, quando por um descuido acabou caindo do telhado em cima de um muro da cancha de bocha. O acidente de trabalho aconteceu pouco depois do meio-dia. O Corpo de Bombeiros Comunitário chegou ao local, mas apenas para constatar o óbito da vítima. A Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu também esteve no local e realizou todos os procedimentos para a liberação do corpo ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. O cidadão foi encaminhado para Foz, submetido a exames de necropsia e ainda na tarde de ontem liberado para sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.